A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Eu sou o Sérgio Duarte, agradeço pela sua sintonia aqui na Rádio Justiça em 104,7. Hoje é segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018, e você acompanha agora o Revista Justiça até às 10 horas da manhã. Vamos aos destaques do programa de hoje. Revista Justiça. No quadro Direito Civil desta segunda-feira, vamos falar sobre a Constituição Federal e o direito do consumidor. O ouvinte vai conhecer um pouco mais sobre as medidas relacionadas à proteção ao consumidor na Constituição Federal nesses 30 anos e a relação com o Código de Defesa do Consumidor. E um dia depois do primeiro turno das eleições de 2018, o Revista Justiça repercute o tema com dois especialistas no assunto. Primeiramente, eu vou conversar com o professor especialista em Direito Eleitoral, o Dr. Alberto Rolo. E também vou conversar com o cientista político especializado em comportamento político, o Dr. Carlos Oliveira. No quadro Palavra da Semana, contaremos mais uma vez com o mestre em língua portuguesa, o professor Elias Santana. Ele destaca toda semana termos, expressões que chamam a atenção em julgamentos e decisões. E nesse caso, nesta segunda-feira, ele vai repercutir um trecho da sessão solene realizada aqui no Supremo Tribunal Federal sobre os 30 anos da Constituição Federal. No quadro Dicas do Autor, vamos falar sobre o livro Lei 13.467 de 2017, uma análise didática da reforma trabalhista. Eu vou conversar com o autor da obra, o advogado trabalhista doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa, Gáudio Ribeiro de Paula. E nesta segunda-feira teremos o quadro Mundo Digital. Falaremos mais uma vez com o nosso especialista no assunto, o Dr. Fernando Pérez. Toda semana ele explica as repercussões jurídicas das inovações tecnológicas, tanto na legislação nacional quanto na internacional. Nesse programa de hoje, ele vai conversar sobre o papel das redes sociais nas eleições, fake news e muito mais. Seja bem-vindo ao Revista Justiça. Participe do nosso programa. Anote o nosso e-mail, revista.justiça@stf.jus.br. Tem o Aí fora atrapalhou, sim. Eu sei que Rio de Janeiro andou chovendo. Até mesmo São Paulo, mas não foi assim em grande parte do país não que aconteceu. Para nós aqui, a chuva aconteceu na madrugada e estava prevista uma chuva mais para o final do dia, ela não veio acontecer, então seguiu tudo em ordem, Sérgio. Então vamos à segunda-feira, como fica esta segunda aqui no DF? Pois não, Sérgio, o tempo começa a se estabilizar, apesar de que ainda hoje nós temos possibilidade de chuva aí para o final do dia. Na madrugada a temperatura ficou em torno de 16 graus, à tarde pode chegar em torno dos 33 graus e a umidade relativa do ar hoje variando entre 90% a 20%. O sol vai predominar na maior parte do dia hoje, Sérgio, apesar de que amanhecemos aí com uma nebulosidade um pouquinho mais densa em certos pontos aqui do DF, mas aí no decorrer do dia ela dissipa um pouco mais e devido ao aquecimento diurno, no final aí do meio da tarde para frente começa a aumentar de novo a quantidade de nuvens e aonde existe essa possibilidade de chuva para hoje. Para o restante da semana, Sérgio, a tendência é de continuarmos aí com o tempo estável, o sol vai brilhar forte na maior parte do dia e a chuva vai dar uma trégua para nós aqui no DF. Está certo, vamos para as demais regiões do país? Agora, Sérgio, olha, concluindo a nossa região central do país, a previsão é de chuva com trovoadas em diversas áreas aqui da região centro-oeste, exceto o centro e o leste do Goiás, assim como no DF, onde existe somente possibilidade de chuva em áreas isoladas. Temperatura variando entre 11 e 38 graus. Já na região norte, a pancada de chuva com trovoadas continuarão acontecendo no dia de hoje em diversas áreas aí do estado do Acre, do Amazonas, Rondônia, Também aí um oeste, sul de Roraima, grande parte do Pará e do Tocantins. No restante da região, o sol vai predominar, temperatura entre 19 e 40 graus. Desculpa. Pois não. Já para a região nordeste, o sol predomina na maior parte aí da região. Mas aquela chuva, Sérgio, a famosa chuva de brisas que acontece aí na faixa leste, continuarão acontecendo no dia de hoje, desde o leste do Rio Grande do Norte até o leste da Bahia. No interior, o sol vai predominar, temperatura entre 13 e 40 graus. Já para a região sudeste, não. Para a região sudeste, a circulação da alta pressão, que está jogando bastante umidade aí para cima da região, oscilando com uma frente semi-estacionária que está no litoral, então vai deixar o tempo ainda com mais nebulosidade e com chuva no decorrer do período no Espírito Santo. Uma nebulosidade mais aberta, mas já com pancada de chuva e trovoadas em áreas isoladas de São Paulo e de Minas Gerais e também no oeste aí do Rio de Janeiro. No restante da região, especialmente aí no Rio de Janeiro, tem possibilidade de chuva. Temperatura variando entre 9 e 39 graus. Já para a região sul, muita nebulosidade neste momento no estado do Paraná, também aí no norte de Santa Catarina. E a previsão é de chuva de um tempo mais fechado com chuva, exatamente no Paraná e também no norte e nordeste de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul e no restante de Santa Catarina, o sol vai aparecer com poucas nuvens agora na parte da manhã, mas de tarde tem previsão de chuva em pontos isolados aí nesses estados. Temperatura no sul hoje, Sérgio, ficando entre 10 e 30 graus. Está certo, muito obrigado pelas suas informações e um ótimo dia a todos do Instituto Nacional de Meteorologia, Mametes. Obrigado igualmente, Sérgio, um grande abraço e uma ótima semana a todos. Muito obrigado, 8 horas, 7 minutos. Previsão do tempo no Brasil. Revista Justiça. Manchetes do dia. 8 horas e 7 minutos, hora de sabermos as manchetes dos principais jornais do país. Manchetes em que as eleições 2018 são destaque. Muito bom dia, Leilane Gama. Bom dia, Sérgio. Bom dia, você ouvinte. Vamos começar, então, com manchete do Correio Brasiliense. A capa diz o seguinte: um segundo turno para sacudir o país e Brasília. Numa das eleições mais tensas e imprevisíveis da história do Brasil, a onda antipetista encarnada por Jair Bolsonaro provocou reviravoltas pelo país, como no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e praticamente reduziu a força do PT ao Nordeste, única região onde o capitão não venceu e que o impediu de ganhar a queda de braço contra Fernando Haddad ainda no primeiro turno. Estado de São Paulo, Bolsonaro com 46% e Haddad com 29%, disputam segundo turno. Folha de São Paulo, onda de direita. Com 46%, Bolsonaro encara Haddad no segundo turno. Novatos conservadores derrubam velhos caciques. O Globo do Rio de Janeiro, Bolsonaro e Haddad no segundo turno. Primeiro em quase todas as regiões, candidato do PSL volta a questionar urnas eletrônicas. Petista fala em unir os democratas do Brasil e fará visita a Lula na cadeia hoje. Terceiro colocado, Ciro se posiciona. Ele não, sem dúvida. Alckmin e Marina adiam definição. Diário do Nordeste, Ceará, revira volta. O jornal traz na capa as fotos de Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT como se fosse uma carta de baralho, destacando a porcentagem de cada candidato, além de quem está por cima e por baixo. Jornal do Comércio de Recife com duas manchetes. Paulo Câmara reeleito em eleição apertada com 50,7% dos votos válidos. Governador evitou o segundo turno com Armando Monteiro do PTB e terá mais 4 anos à frente do Palácio do Campo das Princesas. E a outra manchete, um segundo turno quente. A manchete se refere à eleição presidencial entre Bolsonaro e Haddad. À tarde, Salvador. Brasil polarizado. Zero Hora do Rio Grande do Sul, eleição 2018, disputa em 2 turnos. Bolsonaro, 46%, Haddad, 29,2%. Diário Catarinense, segundo turno. Jornal destaca a segunda fase das eleições no estado e no país. E fechando com o valor econômico, Bolsonaro surfa onda conservadora. A onda conservadora que deu ao candidato Jair Bolsonaro do PSL, 46% dos votos, e o levou ao segundo turno com Fernando Haddad, do PT, não se refletiu apenas na votação presidencial. Manifestou-se também no desempenho surpreendente dos candidatos do PSL e daqueles que apoiaram Bolsonaro nas disputas estaduais e para o Congresso. Muito obrigado também pela sua participação, Leilani Gama, que volta ao longo do Revista Justiça. 8:10. Manchetes do dia. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Acessando www.stf.jus.br, você acessa o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos a 3 destaques. Ministro Dias Toffoli vota em Brasília e destaca a igualdade entre os cidadãos no momento do voto. O presidente afirmou que ontem foi o dia em que todo cidadão foi igual. O voto de cada qual vale o mesmo. Em sessão eleitoral, o ministro desejou a todos os brasileiros um bom dia de voto. Outro destaque, Constituição Federal 30 anos. Uma Constituição feita por intelectuais não seria melhor do que a de 1988, afirma o presidente do STF. O principal mérito da Constituição de 88, de acordo com o ministro Dias Toffoli, é que ela ter sido fruto da participação popular. A Constituição, nas palavras do ministro, foi escrita pelo povo. E mais um destaque, Constituição de 1988 trouxe inúmeras inovações para a ordem jurídica brasileira. No texto, a carta colocou em primeiro plano os direitos fundamentais, elevou os municípios ao status de entes federativos, reestruturou o poder judiciário e conferiu novo status ao Ministério Público. Para mais detalhes, www.stf.jus.br. 8:12. Revista Justiça. 8:12. Vamos ao nosso primeiro giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro, dando continuidade a esta informação sobre a votação do ministro Dias Toffoli. Quem acompanhou o presidente do Supremo Tribunal Federal foi o repórter Arthur Filho. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, votou neste domingo no Lago Norte, bairro Nobre de Brasília. Ele ressaltou o interesse do cidadão em exercer a cidadania. Segundo Dias Toffoli, esta é a hora em que toda pessoa é igual na realidade, se referindo ao ato de votar. O voto de cada qual vale o mesmo. E hoje eu verifiquei aqui, aguardando a minha vez de votar, algumas coisas muito interessantes. Pessoas de idade que já não precisariam votar, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com criança de colo, todos vindo ordeiramente, de maneira tranquila, para apresentar o seu voto, ou seja, para apresentar o seu desejo do que quer para o país. É impressionante o número de pessoas idosas, isso me simbolizou muito aqui a vontade do povo por democracia. E uma outra mensagem que eu queria deixar é para os 2 milhões de mesários, essas pessoas que passam o dia inteiro trabalhando, ajudando a democracia, ajudando o Brasil a escolher os seus representantes, sendo que mais da metade destes são, inclusive, voluntários. E com certeza nós vamos ter um grande sucesso nessas eleições, no sentido de a democracia mais uma vez se afirmar e se reafirmar, como em pesquisa recentemente divulgada, em que o brasileiro acredita nesse importante sistema que é o democrático. O ministro Dias Toffoli, ao chegar para votar neste domingo, foi abordado pela chefe da sessão, oferecendo prioridade a ele. O ministro agradeceu e enfrentou a fila por uma hora. Depois de votar, Dias Toffoli se encontrou com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. À noite, ele acompanhou a apuração das eleições de 2018 no Tribunal Superior Eleitoral com a presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Rádio Justiça, de Brasília, Arthur Filho. 8:14. STJ mantém indenização para os pais de um bebê morto após o parto. Quem explica a decisão é a repórter Fátima Ochoa. Os pais de um recém-nascido no Rio Grande do Sul morto por causa de erro médico devem ser indenizados. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Os pais do bebê moveram ação de indenização contra o hospital e os médicos responsáveis pelo atendimento, incluindo um residente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul definiu que os três, juntos, teriam que indenizar em R$50 mil o casal por terem agido com negligência ao darem alta à gestante que buscou atendimento se queixando de dores. No STJ, a terceira turma manteve a condenação contra o hospital e o médico plantonista, mas afastou a responsabilidade do residente, porque ele havia sido absolvido em primeira instância, e os pais do bebê não recorreram nesse ponto. Quanto ao valor da reparação fixada em R$50 mil, o relator ministro Marco Aurélio Belize avaliou que não há motivos para a intervenção do STJ. Do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. 8:16. Ministra Rosa Weber anuncia a realização de segundo turno e destaca eleições como festa da democracia. Confira com Sérgio Oliveira. A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou em entrevista coletiva a definição dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para o segundo turno das eleições presidenciais, enfatizando o combate às fake news e a grande participação dos mesários com mais de 2 milhões de brasileiros. A entrevista da ministra Rosa Weber, a seguir. Declaro que foram definidos os candidatos que irão para o segundo turno das eleições presidenciais. O candidato Jair Bolsonaro, da coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos. Já o candidato da coligação O Povo Feliz de Novo, Fernando Haddad. Eu gostaria de destacar o trabalho dos mesários. E por que eu faço? Tivemos mais de 2 milhões de mesários trabalhando nessas eleições de 2018. Exatamente 2.071.766 mesários. Destes mesários, 65% são mulheres e 41,03% são voluntários. Num trabalho e num exercício de cidadania que a nós, repito, já o fiz hoje, encanta. A ministra Rosa Weber abordou a questão das fake news nas eleições. As fake news constituem hoje essa desinformação um fenômeno mundial. Não seríamos nós, no Brasil, onde as redes sociais, né, elas são extremamente atuantes, né, e o que se potencializa pelo número dos seus usuários, que estaríamos imunes a notícias falsas. Não, isso não era desconhecido, ao contrário. Estávamos nos preparando no sentido de, debruçados sobre o problema, procurarmos, né, os melhores caminhos para enfrentá-lo. Aconteceu, ocorreram, né, esses eventos que foram aqui destacados, alguns vídeos, algumas, né, notícias, né, absolutamente desinformadas e, na nossa visão, ainda em vias de apuração algumas e outras já solucionadas no sentido de que falsas. O nosso sistema eletrônico é auditável. Apresentadas impugnações, nós temos como proceder à verificação dos nossos equipamentos para, eventualmente, apurar alguma falha ou, se for o caso, que nunca ocorreu até hoje, alguma fraude. Então, essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança. E por isso é que eu me sinto tão tranquila diante das nossas eleições. No final, a ministra Rosa Weber garantiu que todas as denúncias feitas no primeiro turno serão apuradas com rigor pela Justiça Eleitoral. Do TSE, Sérgio Oliveira. Agora 8 horas e 19 minutos. Multa de 40% do fundo de garantia não incide sobre o valor do aviso prévio indenizado. Quem explica melhor essa decisão do TST é a repórter Luana Carvalho. Na reclamação trabalhista, o vendedor disse que trabalhou no hipermercado Big da rede Walmart em Joinville, Santa Catarina, por mais de 2 anos. O empregado informou que a empresa não havia depositado na conta do FGTS o percentual do salário referente ao período do aviso prévio. Com isso, no cálculo da multa de 40%, prevista na Lei 8.036, de 1990, essa parcela de contribuição não foi considerada. Ao pedir a incidência, o profissional fundamentou a reclamação na súmula 305 do TST, a qual orienta que o pagamento relativo ao período de aviso prévio trabalhado ou indenizado está sujeito à contribuição para o FGTS. Em primeiro e segundo grau, o pedido do empregado foi aceito. Para o Tribunal Regional do Trabalho, em Santa Catarina, o período de aviso prévio, ainda que indenizado, integra o contrato de emprego para todos os efeitos legais, até mesmo quanto ao salário e ao fundo de garantia. Desse modo, o regional catarinense entendeu que o ex-empregado teria direito a receber a indenização de 40% do FGTS sobre o aviso prévio, por se tratar de dispensa sem justa causa. A empresa recorreu ao TST. O relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, concluiu que a decisão do TRT catarinense violou a orientação jurisprudencial 42 da seção 1 de dissídios individuais do TST. Nos termos da jurisprudência, o cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado por ausência de previsão legal. Dessa forma, a turma aceitou o recurso da empresa e determinou a exclusão do pagamento da multa de 40% do FGTS sobre o aviso prévio indenizado. A decisão foi unânime. Do TST em Brasília, Luana Carvalho. Agora em Brasília, 8 horas e 22 minutos. Direito Civil. Rádio Justiça, nos 30 anos da Constituição Brasileira. No quadro Direito Civil desta segunda-feira, vamos falar sobre a Constituição Federal, os 30 anos e o direito do consumidor. O ouvinte vai conhecer um pouco mais sobre as medidas relacionadas à proteção do consumidor na Constituição Federal e a relação com o Código de Defesa do Consumidor. Eu converso agora com o advogado Breno Novelli. Olá, doutor Breno, seja bem-vindo, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Justiça. Fico muito feliz pelo convite, estou à disposição de vocês. Doutor Breno, 30 anos da Constituição, temos o que comemorar nesses 30 anos e sobre o que a nossa Constituição acaba contribuindo para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor? Sérgio, eu acho sim que nós temos o que comemorar. A nossa Constituição é uma Constituição bastante completa. Ela traz uma série de direitos a serem executados. É óbvio que há uma certa dificuldade na materialização desses direitos, mas acho que sim, há diretamente o que comemorar, sobretudo na esfera do direito do consumidor. Posso lhe dizer que num levantamento nas constituições anteriores, a de 1988, não havia uma previsão expressa, uma previsão direta para a defesa e a proteção do consumo e direito do consumidor, o que foi trazido de forma inédita pela Constituição de 1988. Então, sobretudo nesse ponto e com a sua disposição já expressa da edição de um código, de uma lei específica sobre o consumo, que foi editada em 1990, o nosso Código de Defesa do Consumidor, temos sim muito a comemorar. E dentro dessas comemorações, em 1988, a Constituição previa o que de diretrizes para a proteção do consumidor brasileiro, como o senhor já citou agora? Bom, Sérgio, as diretrizes básicas são trazidas, inclusive, numa correlação direta com o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Bom, de forma inédita, foi alçado a categoria de direito fundamental no artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição, a disposição de que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O que isso representa na prática? A primeira coisa direta, e aí a gente também já faz uma correlação com o Código de Defesa do Consumidor, editado posteriormente, é se reconhecer a vulnerabilidade, a hipossuficiência, ou seja, um Estado de desvantagem do consumidor. Isso foi reconhecido pelo fato de que a Constituição diz, e a Constituição nunca traz palavras inúteis, de que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Ou seja, se reconhece que o Estado tem essa imposição, que o Estado tem essa obrigação. E em que sentido? No sentido, além, obviamente, do jurídico, da promoção de políticas públicas para que se respeite o direito do consumidor. Já se traz também com essa obrigação de que o Estado deva promover a defesa, uma obrigação que vem de forma específica e expressa em outro momento, eu vou trazer para vocês, que o Estado deverá editar legislação infraconstitucional específica sobre o tema. Podemos falar também do artigo 170, inciso 5º da Constituição, que fala que a ordem econômica será fundada também com base no direito do consumidor. O artigo 170 fala da ordem econômica, os princípios que devem ser respeitados quando da intervenção, enfim, das políticas da ordem econômica, se coloca diretamente o direito do consumidor no seu artigo, no seu inciso 5º. É importante dizer que dentro desses incisos também traz-se o princípio da livre concorrência, e não existe uma hierarquia entre os dois princípios. Então, é preciso sopesar o direito à livre iniciativa, ou seja, do mundo empresarial, das constituições, das relações empresariais com o direito do consumidor. Isso é importante para que a gente saiba que não há hierarquia entre esses princípios, e a Constituição já trazia isso em 1988. E, por fim, eu posso trazer aqui como uma previsão específica, porque também vem disposta no artigo 1º do CDC, o artigo 48 do ADCT. O ADCT foi as disposições constitucionais transitórias quando da promulgação da Constituição de 1988, que já trazia um prazo específico, um prazo de 120 dias, para que fosse elaborado o nosso Código de Defesa do Consumidor, ou seja, diretamente na transição constitucional, as nossas disposições constitucionais, porque o ADCT faz parte da Constituição, já se trazia a obrigação para que o nosso Estado, Estado lato sensu, ele dispusesse sobre todas as regras atinentes à legislação de consumo, ao consumidor, num código específico. Esse prazo de 120 dias ele acabou não sendo totalmente respeitado, já que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele foi editado apenas em 1990. Mas trazia aí a nossa Constituição a obrigação da Constituição dessa legislação. E, doutor Breno Novelli, a Constituição Federal de 88 também dá proteção aos consumidores no artigo 24, no inciso 8º, ao prever competência legislativa concorrente à União, Estados e ao DF sobre a responsabilidade por dano ao consumidor. O senhor poderia comentar melhor essa questão? Sim, posso sim. Como eu disse, de forma mais expressa, e a gente faz aquela correlação com o artigo 1º do CDC, foram esses artigos da Constituição que eu trouxe, mas há também algumas outras passagens ao longo da Constituição Federal que já se mostra uma proteção, tanto como hipossuficiente, como quanto a diversas passagens relacionadas ao consumo. Como você disse, o artigo 24, inciso 8, traz que, bom, tanto a União, quanto Estados, quanto municípios, ou seja, todos os entes federativos, eles têm competência para editar leis, e aí a gente pode dizer em leis federais, leis estaduais e leis municipais, sobre danos que sejam causados ao consumidor. E aí a gente pode pensar em dano por fato do produto, fato do serviço, por exemplo, um produto que ele vem defeituoso e causa um determinado dano ao consumidor. Isso poderia ser legislado sobre por municípios, estados e União. Mas acho que aqui o que chama mais atenção é a previsão já constitucional da existência ou possibilidade de existência de um dano ao consumidor. Isso foi diretamente regrado no Código de Defesa do Consumidor, trazendo as diferenças entre fato do produto, fato do serviço, serviço defeituoso, foi melhor aprimorado quando da edição do Código de Defesa do Consumidor. E por fim, a última passagem que eu julgo bastante interessante da nossa Constituição está no artigo 150, parágrafo 5º, onde já se traz a necessidade de edição de lei para que os consumidores sejam cientificados sobre os impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. Essa discussão nós vimos aí recentemente, quando a legislação expressa para que nos envelopes, nas embalagens dos produtos, a gente saiba exatamente qual tipo de imposto, ou ICMS, ou eventualmente naqueles serviços para ISS, qual alíquota, qual percentual, para que nós consumidores possamos saber quanto de serviço, quanto de imposto nós temos pagando pagando em cada produto, em cada serviço que nós adquirimos. Então, bom, eu julgo que a Constituição de 1988, ela já traz uma previsão, trouxe uma previsão bastante interessante, pioneira, inovadora, como eu disse, porque nas outras Constituições nós não tínhamos essas disposições quanto ao direito do consumidor, que culminou em 1990, como eu disse, na edição do Código de Defesa do Consumidor. E sempre importante dizer que qualquer legislação que veio após a Constituição de 1988, ela deve ser interpretada conforme a Constituição, ou seja, dentro dos princípios constitucionais. E nesse ponto, sobretudo nesses artigos aqui que nós tratamos, e claro, dentro de uma observação mais genérica, o nosso Código de Defesa do Consumidor veio a ser uma legislação conforme à Constituição, respeitando todos os princípios trazidos por ela. Infelizmente, doutor Breno Novelli, esta especificação dos impostos pagos detalhadamente na etiqueta do produto ficou só no papel? Olha, em determinados pontos, sim, mas bem de forma mais recente, há uma legislação, há uma fiscalização específica tanto dos órgãos administrativos de consumo, eu posso citar aqui, por exemplo, PROCON, CODECON, quanto também, eventualmente, do judiciário, quando se fala, por exemplo, em propaganda enganosa, porque aquele produto não explica ao consumidor diretamente quais são os valores, o que ele está pagando. Eu acredito que nos tempos atuais nós já temos um avanço sobre isso, principalmente quando falamos em produto. Produto, aqueles que nós vimos nos supermercados, principalmente de supermercado, alguns em lojas. Nós já temos um avanço nesse sentido. Serviços, infelizmente, ainda precisamos avançar. Mas para isso nós temos aí os nossos órgãos administrativos que, dentro das suas possibilidades, fazem um trabalho para trazer a nós consumidores a ciência efetiva dos impostos que nós pagamos. Eu quero agradecer a participação na Rádio Justiça do doutor Breno Novelli, ele que é advogado, especialista em Direito Civil, hoje falando no quadro Direito Civil sobre a Constituição Federal, 30 anos, e o direito do consumidor. Doutor Breno Novelli, muito obrigado pela participação do senhor e até uma próxima. Sérgio, eu que agradeço, fico muito feliz em sempre contribuir com vocês e foi uma honra falar sobre esse tema tão interessante da nossa Constituição dos 30 anos e do Código de Defesa do Consumidor. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes aí da Rádio Justiça. Muito obrigado, bom dia também. 8 horas e 31 minutos, vamos para o intervalo. Na volta vamos falar eleições 2018. Teremos dois entrevistados para conversarmos aqui na Rádio Justiça. Vou conversar com o doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, e depois eu converso com o jornalista Carlos Oliveira, ele que é cientista político especializado em comportamento político. Tudo isso depois do intervalo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Durante anos, a fatiadora de frios tem sido uma máquina exemplar, orgulho da padaria do bairro. Mas o tempo passa, e mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho. Rádio Justiça, nos 30 anos da Constituição Brasileira. Em 250 artigos, a Constituição dá o caminho para um país melhor. No artigo 5º estão reunidos os direitos e garantias básicas do indivíduo. Lá está escrito que toda pessoa, seja homem ou mulher, brasileiro ou estrangeiro residente em território nacional, deve ter respeitada a própria vida, liberdade, segurança e propriedade. Todos têm direito à vida, sem tortura ou maus tratos. Todos têm a liberdade de ir e vir, de crer ou não crer, de se expressar, de se associar e de protestar. Todos têm direito à segurança, com a devida punição dos crimes. Todos têm direito à propriedade, que não pode ser invadida, salvo por ordem da justiça. Esses e outros direitos fundamentais estão previstos ao longo dos 78 incisos do artigo 5º, o maior da Constituição. Rádio Justiça, nos 30 anos da Constituição Brasileira. Quer ficar por dentro dos seus direitos? Siga a conta do Ministério Público Federal no Instagram. É só digitar @mpf_oficial e seguir. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8 horas e 34 minutos. Revista Justiça Entrevista. 8 horas e 34 minutos, eu converso agora com o Dr. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, para repercutir um pouco das eleições 2018 neste primeiro turno. Dr. Alberto Rolo, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Alberto Rolo, uma análise preliminar de tudo isso que aconteceu nesse dia 7 de outubro, o que que o senhor destaca? A primeira coisa que tem que ser destacada é que as eleições ocorreram em ordem. Não houve notícias de bagunça ou atos fora do normal. Isso é muito importante, mostra um amadurecimento da população ou dos eleitores no Brasil inteiro. Isso é muito importante. E aí a gente teve algumas surpresas, né? Algumas surpresas com os resultados que estão sendo comentados aí desde o final de ontem à noite, né? Da apuração, e hoje vai repercutir durante o dia. Partidos grandes que diminuíram, partidos mais novos, recentes, que vão ter representação. Isso mostra que o brasileiro, que o eleitor votou e procurou pensar no futuro, e é isso mesmo que tem que fazer. Por isso eu acho que o saldo é altamente positivo. Agora, por outro lado, Sérgio, eu vou falar dos resultados daqui do estado de São Paulo, os votos nulos, os votos brancos e a própria abstenção original somaram maior quantidade do que os votos do candidato Dória, que passou para o segundo turno em primeiro. Isso, nesse ponto, não é um bom sinal. Quer dizer, mais gente deixou de votar, votou nulo, votou branco, do que o primeiro colocado, né? E será que essas pessoas que votaram brancos ou nulos mudam de opinião agora, nesse segundo turno? Vamos tentar. A gente tem aí 3 semanas, 21 dias, para que elas se sensibilizem, e aí vai depender das campanhas, obviamente, por uma das duas possibilidades, né? E isso acho que aconteceu em alguns outros estados e também em nível nacional. Vamos ver o que eu estava falando, quer dizer, amadurecimento no sentido de bagunça, de confusão, de briga, de provocação, mas esse amadurecimento também tem que ser político no sentido de participar, no sentido de querer ir às urnas. Doutor Alberto Rolo, estava ontem acompanhando dentro do TSE a apuração dos votos e alguns especialistas tocaram no assunto, até que eu conversei com o senhor fora do ar, sobre as reportagens, as entrevistas feitas por Jair Bolsonaro para canais de televisão, inclusive a última que foi feita pela TV Record durante o debate. Esses especialistas dizendo que já até existem representações pedindo ali, reclamando uma desigualdade do uso do meio de comunicação. O senhor é favorável? O senhor encontra também respaldo nessa fundamentação? Eu não concordo com esse raciocínio, Sérgio, porque vários canais de televisão, várias rádios fizeram debates, entrevistas, discussões com os candidatos dentro da liberdade de imprensa, dentro do dever de informar, e o candidato Bolsonaro ficou gravemente doente, né? Sofreu um atentado, então ficou se recuperando. Em algum momento, até já no finalzinho da recuperação, ele deu entrevistas no próprio hospital, e depois que foi para casa mais recentemente, a semana passada, deu entrevistas em casa. Então, o espaço que ele não aproveitou, já que a gente fala de tratamento privilegiado, que é o que diz a lei, o espaço que ele não teve, não aproveitou junto com os outros, ou da mesma forma que os outros, eu não estou falando só em debates, eu estou falando em entrevistas que foram feitas com os candidatos também, de alguma maneira, eu acho que houve um reequilíbrio quando ele foi convidado e deu essas entrevistas, ainda que tenha sido só ele. A última, inclusive, a semana passada, foi junto com o debate. Então, enquanto os candidatos estavam debatendo lá numa emissora de televisão, e ele deu a entrevista na casa dele. Ah, mas por que que ele teve esse tratamento? Porque o debate é desgastante, os candidatos ficam em pé, eles têm que se deslocar até a emissora, quer dizer, tem um estresse que para quem está doente ou para quem está se recuperando de um atentado, talvez ele não pudesse, não fizesse bem para a saúde dele, inclusive, é bom destacar, por recomendação médica. E doutor Alberto Rolo, por falar em São Paulo elege pela terceira vez o deputado Tiririca? Pois é, né? Eu sempre, isso é, essa crítica eu faço, é uma maneira de talvez mostrar revolta. Eu não posso dizer que o Tiririca significa revolta, né? Significa descontentamento, mas eu imagino que alguma parte, uma parcela dos eleitores mostre isso votando no Tiririca. Agora, com certeza, o exemplo que ele dá é de não faltar. Isso a gente sabe que ele é um deputado que não faltou a nenhuma sessão, por enquanto nessa legislatura não terminou ainda. Então, pelo menos, esse bom exemplo ele dá. Agora, nesses dois mandatos que ele já teve, não me parece que tenha tido uma atividade parlamentar significativa, mas ele também não é o único, né, Sérgio? Tem outros aí, inclusive candidatos que ainda estão na parada, que também não tiveram uma atividade legislativa concreta, né? E, doutor Alberto Rolo, o que mais o senhor pode destacar em São Paulo? Tivemos uma renovação das cadeiras na Assembleia Legislativa? Uma renovação grande, como não acontecia nas últimas eleições. Eu acho que um destaque importante foi a candidata eleita, né? Eleita aqui para a Assembleia Legislativa, Janaína Pascoal. Ela fez mais de 2 milhões de votos. Isso é uma quantidade absurda de voto, mostra que ela vai ter uma grande responsabilidade de representar esses eleitores e os eleitores agora do estado de São Paulo, né? Como um todo. Isso mostra que ela teve uma participação, um destaque importante lá no passado no processo de impeachment e que isso atraiu a atenção para ela e atraiu as boas graças dos eleitores, entendendo que ela é uma pessoa que tem valor e que tem alguma coisa para oferecer. E é isso mesmo, eu estou falando, maturidade do eleitor. Quer dizer, essa quantidade absurda de votos mostra isso. E do outro lado, na Câmara dos Deputados, também um dos filhos, né, do candidato Jair Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, foi eleito deputado federal de novo, já está no primeiro mandato, foi reeleito, também com cerca de 1.700.000 votos, também uma quantidade absurda de votos para um deputado federal aqui no estado de São Paulo. E temos uma novidade lá em Roraima, a primeira indígena deputada federal desde 1982, depois do cacique do índio Juruna? Do cacique Juruna, e eu me lembro, Sérgio, eu sou dessa época, me lembro do Juruna, lá na Câmara dos Deputados. E o gravador. E do gravador, isso é muito importante, também tem que ter uma representação indígena, isso significa que ela de alguma maneira vai tentar defender essas minorias, esses direitos, isso é importante, é aquilo que eu estou falando, maturidade. Eu sou um eterno otimista, Sérgio, eu sempre quero vir falar na rádio e dar uma demonstração de otimismo e que o Brasil está melhorando e vai melhorar. Alguns caciques antigos, já que nós estamos falando em representação indígena, né? Alguns caciques antigos de famílias antigas, tradicionais, perderam espaço, dando espaço para pessoas novas. Isso mostra que o eleitor está atento, sim. E doutor Alberto Rolo, voltando ao calendário eleitoral, agora com o segundo turno, dia 12, começa de novo a propaganda eleitoral gratuita. Como ela será distribuída nos casos para a presidência e também para os governos estaduais? Isso é importante, Sérgio. Na verdade, a campanha em si começa hoje, né? Já vai ter candidato aí na rua fazendo passeata, carreata, já é possível, a partir de hoje, o recomeço da propaganda eleitoral em geral. E, como você disse, sexta-feira recomeça no rádio e na televisão. É um pouquinho diferente, diminui um pouco o tempo total, serão dois blocos de 10 minutos para cada eleição por dia. Então, onde tem segundo turno para governador, 10 minutos para governador, e agora sabemos 10 minutos para presidente, em cada período, e dividido esse tempo de forma igual. Ou seja, o Bolsonaro vai ter 5 minutos, o Haddad vai ter 5 minutos, e nos estados, cada candidato a governador no segundo turno também vai ter 5 minutos. Agora não tem mais aquela história de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Cada um vai ter 5 minutos e vai ter que se virar para passar uma boa mensagem. Então eu imagino que tem aí muitos assessores de campanha que estão preocupados, porque tem candidato que às vezes na oratória, na hora de aparecer na televisão, não tem um desempenho assim tão bom. E agora não vai ter reclamação de que eu tenho menos tempo que meu adversário, é igual para todo mundo. E esta campanha, propaganda eleitoral gratuita obrigatória, vai até o dia 26 de outubro? É, vai ter também até as vésperas, né, até o dia 26, aí até sexta-feira, que o segundo turno é no dia 28. Então, sexta-feira também termina o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Doutor Alberto Rola, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado por atender a Rádio Justiça nesta manhã de segunda-feira. Eu agradeço, Sérgio. Se você me permitir, eu vou deixar um pensamento, um raciocínio. A Justiça Eleitoral tem que dar algumas explicações em relação a alguns defeitos da urna eletrônica. Circularam ontem muitas fake news, né? Esse negócio de votar no A e aparecer o B, isso é mentira, isso é fake news, mas me parece que realmente houve alguns defeitos. A urna é um equipamento, alguns defeitos, e isso a Justiça Eleitoral tem que reparar e tem que explicar. A sociedade, nós eleitores, temos que cobrar isso para que no segundo turno, mais uma vez, a gente reforce a integridade da urna eletrônica. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço para você e para os ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado mais uma vez, doutor Alberto Rolo, participando conosco aqui na Rádio Justiça, 8 horas e 45 minutos. Rádio Justiça, nos 30 anos da Constituição Brasileira. 8h45, vamos dar continuidade das eleições 2018. Eu converso agora com um cientista político especializado em comportamento político, doutorando em ciência política pelo Instituto de Ciência da Universidade de Brasília, o jornalista Carlos Oliveira. Bom dia, doutor Carlos Oliveira. Sérgio, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes aí da Rádio Justiça. Doutor Carlos, o senhor acompanha todo este comportamento político do eleitor. Há tempos já conversamos sobre esta forma em que o eleitor vem sentindo a necessidade de mudança. O senhor acredita que nessas eleições houve, de fato, essas mudanças dentro dos que foram eleitos? Acredito que sim, Sérgio. Porque quando a gente olha a renovação na Câmara, a renovação no Senado, o Senado vai ter uma composição fragmentada dessa vez, né? A quantidade de partidos passa de 20, então certamente é uma renovação. Agora, eu não sei se da expectativa do eleitor é mesmo uma renovação, porque você tem muitos filhos de políticos, você tem muitos políticos que já eram de destaque nas cidades, por exemplo, na política estadual, e eles acabaram também conseguindo o mandato, né? Mas não deixa de ser um recado que a população dá. Você pega grandes nomes do Senado, por exemplo, como Eunício Oliveira, que é o presidente do Congresso Nacional, pega Edson Lobão, Romero Jucá, políticos marcantes, que caciques, né, que não estão mais no mandato a partir da próxima legislatura. E, doutor Carlos, vamos falar sobre a internet. Tivemos resultados de eleições em que candidatos com muito tempo de horário político na internet, na televisão, da propaganda eleitoral gratuita obrigatória, mas que isso acabou não resultando em votação real, porque a internet acabou dominando, foi isso? Olha, é um desafio para a ciência política tentar entender, especialmente no caso brasileiro, o efeito da internet, das mídias sociais sobre o resultado eleitoral. Na política internacional, a gente vê muito se falar sobre fake news, sobre a internet, sobre a potência da internet, sobre os resultados eleitorais. Isso até agora não se comprovou. A gente não conseguiu achar um efeito muito forte das mídias sociais e da internet sobre a decisão de voto, sobretudo nos Estados Unidos. É lógico que lá as pessoas têm um vínculo partidário muito maior, então a preocupação com a ida à urna para poder votar é maior do que, na realidade, sobre o resultado, a decisão de voto. Porque se um eleitor é republicano, normalmente ele vai votar no candidato republicano. A questão nos Estados Unidos é saber se as pessoas vão. Então, há uma hipótese de que, através das mídias sociais, da internet, Donald Trump conseguiu fazer com que os republicanos fossem votar e desanimar democratas. Eu acho que não foi o caso no Brasil. No Brasil, a impressão que eu tenho é que a internet, desta vez, foi muito importante. E se você pensar no deputado Jair Bolsonaro, que agora tem totais probabilidade de ser eleito próximo presidente, ele atua muito forte nas mídias sociais há uns 2 anos, né? Então, ele conseguiu capitalizar bem o que a gente vê de mensagens e de conquista de eleitorado através das mídias sociais da internet. É algo que a gente precisa testar para saber se foi de fato o mais importante, mas eu suspeito muito que ele tenha tido muito sucesso a partir das mídias sociais, da internet, Sérgio. Sim, até porque na TV e no rádio ele tinha 8 segundos, era isso? E já, por exemplo, o candidato Geraldo Alckmin tinha mais de 5 minutos. Pois é, eu entendo. dizendo que talvez isso seja uma quebra de paradigma. Para as próximas eleições, a gente talvez não tenha essa preocupação com o tempo de TV, né? O mundo está se modernizando, as pessoas têm muito mais tempo diante de um celular do que da televisão, que inclusive tem perdido audiência, né? E aí você tem uma eleição com muita polarização nos extremos, vamos dizer assim. Eu não digo que a nossa sociedade é inteiramente polarizada. As pesquisas na ciência política mostram que, no geral, a média da população é moderada. É que os extremos, eles normalmente aparecem mais, né? Mas, considerando tudo isso, eu acho que, apesar da nossa legislação já prever o fim das coligações para eleições proporcionais a partir de 2020, então não ia fazer muito sentido essas coligações grandes para tempo de TV, eu acho que isso não vai ser mais uma variável importante nas discussões eleitorais. Exceto que talvez nem todo mundo tenha habilidade para se comunicar bem nas mídias sociais, né, Sérgio? Estou conversando com o cientista político especializado em comportamento político, Carlos Oliveira. Carlos, conte um pouco mais sobre esse fenômeno Bolsonaro, porque, como já foi dito aqui, 8 segundos de televisão e de rádio na propaganda gratuita, mas já vinha há muito tempo já fazendo esta marcação de postura dentro da internet. O que mais você pode destacar? Olha só, Sérgio, eu acho que o Bolsonaro, ele saiu bem na frente na disputa eleitoral, porque há uns 2 anos ele disse que queria ser presidente, né? Ele disse que queria se candidatar, inclusive foi para o PSC, um partido no qual ele gostaria de construir a candidatura, mas no final isso não foi possível, ele mudou para o PSL, e é realmente algo impressionante, é um fenômeno mesmo, porque ele conseguiu elevar, por exemplo, a bancada do PSL de 1 deputado para 52, então é a segunda maior bancada da Câmara. Ele, a meu ver, eu concordo com algumas análises de cientistas políticos, e talvez ele tenha uma projeção política no Brasil que está no nível superior ao do ex-presidente Lula. E o presidente Lula, ele sempre teve vínculo com sindicatos, com intelectualidades, entendeu, das grandes universidades do país. Ele está há muito tempo na política, então ele conseguiu capitalizar muito nisso. Agora, Bolsonaro não, né? Bolsonaro era de um partido pequeno, que não tinha a menor estrutura. Ele conseguiu mobilizar as pessoas para... Aliás, ele conseguiu comunicar bem com as pessoas que eram antipetistas, por exemplo, o público evangélico, aqueles descrentes com os políticos atuais. E não deixa de ser um fenômeno mesmo, viu, Sérgio? Porque é muito paradoxal, porque Bolsonaro está há 30 anos na política. Eu me lembro que o Bolsonaro andava pelos corredores da Câmara praticamente sozinho. Agora que o filho dele foi eleito, eles passavam a andar muito juntos, mas de 2 anos para cá, ele passou a regimentar um grande número de pessoas em volta dele, e à medida que ele ia subindo nas pesquisas, mais ele agregava gente em torno do nome dele, entende? Então, eu acho que é um caso para a gente estudar com muito afinco na ciência política para poder entender isso. Porque não é só o Bolsonaro, a gente tem que pensar no eleitor que está escolhendo o Bolsonaro. Então, para mim, a vitória do Bolsonaro é praticamente certa, né? Ele só perde essa eleição se acontecer um hecatombe, alguma coisa assim, porque para ele perder votos é praticamente impossível, né? É muito cristalizado o voto dele. Eu não acredito que todos os votos dos outros concorrentes vão passar para Fernando Haddad. Então, é bem possível que Bolsonaro seja eleito. E outra coisa, Sérgio, para concluir essa fala sobre Bolsonaro, muita gente estava imaginando que ele tivesse dificuldade para poder formar um governo. Eu não acho que isso vai acontecer. Primeiro, ele tem agora mais margem de negociação com uma bancada grande, a segunda maior da Câmara. E muitos dos partidos de centro-direita fizeram bancadas significativas e devem estar com Bolsonaro. Então, eu acredito que se ele quiser e tiver uma boa interlocução com a Câmara, ele deve conseguir levar o governo dele adiante. Ricardo Oliveira, neste caso, Fernando Haddad, para conseguir fazer uma composição que o consiga torná-lo vencedor, é mais trabalhoso, então? Olha, eu acho que antes da votação, antes da urna, é difícil. Agora, acho que ele deve ter apoio, talvez, do Ciro Gomes e dos partidos mais de esquerda. Marina Silva já disse que não se agrada de nenhum dos dois e... Ela disse que vai conversar com os corregionários da rede para saber se eles vão se posicionar. Mas eu acredito que o PSDB talvez não se posicione favorável ao Fernando Haddad. Também Eu acredito que as bancadas que já estão com Jair Bolsonaro, por exemplo, bancada ruralista, os evangélicos, dificilmente vão mudar, né? Então, acho que para construir apoio agora para a Fernanda Haddad vai ser um pouco mais difícil. Ele talvez não tenha interlocução com as igrejas. Uma coisa é certa, eu acho que Bolsonaro e Fernanda Haddad vão migrar um pouco para o centro, vão tentar fugir desses debates mais extremados. E isso, de fato, na prática, ocorre quando há o resultado final das eleições, Sérgio. Normalmente, a ciência política detectou há muito tempo que todos os extremos, quando chegam ao governo, normalmente tendem para o centro, porque senão não conseguem governar, né? Governar é diferente de fazer campanha. 8:54. Carlos Oliveira, seria interessante também você explicar para o nosso ouvinte como vai ser a governabilidade caso um dos dois seja o ganhador, o vencedor dessa eleição. Como montar uma base que consiga dar governabilidade a ele? Olha, o nosso sistema político, Sérgio, e sistema de governabilidade, ele prevê a necessidade de acordos, de concessão de cargos, de concessão de ministérios, entendeu? Porque mesmo tendo uma bancada grande, por exemplo, o Bolsonaro não tem número suficiente para aprovar uma emenda constitucional, nem um projeto de lei ordinário, simples, entendeu? Ele não teria, por exemplo, com 52 deputados, você consegue abrir uma sessão para debater, mas para votar absolutamente nada, né? E aí ele vai ter que construir alianças. O que é importante nesse caso, digamos também, isso mesmo serve para Haddad, que vai ter a maior bancada, caso ele seja eleito, mas ele vai ter que negociar com todos os partidos, ele vai ter que ceder cargos, ele vai ter que dar ministérios. É porque um governo, num país como o nosso, de presidencialismo de coalizão, aliás, todos os governos, Sérgio, eles são divididos do ponto de vista assim, de que cada segmento que apoia aquele governo vai ocupar uma parte, vai ser então um pedacinho desse governo. Então, é preciso deixar isso bem claro. Eu não acho que isso seja ilegítimo, sabe? Tem muita gente que critica, ah, é o toma lá, dá cá, não sei do quê, mas qual é a maneira que você vai ter para governar se você não der cargos? Porque as pessoas querem ser governo, elas querem participar do governo. Não é só dar um apoio, perdão, votar a favor de leis que o presidente está querendo aprovar. Porque a gente sabe, o presidente que conduz a agenda legislativa. E a negociação passa em torno disso mesmo, de composição do governo, de estar dentro do governo, mas tendo cargos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão e os cargos de ministro. Enfim, é isso. Não tem como a gente negar essa realidade. Qualquer um que quiser governar o Brasil vai ter que fazer uma concertação com o centro, que é a maior parte dos deputados e do Senado agora, né, que está bem fragmentado. Então, essa é a solução. Tem como governar se conceder, Sérgio, aos anseios, nem todos, mas a maior parte dos anseios dos deputados e senadores. E, Carlos, confirmando esta tendência de renovação, foi surpreso os resultados em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro para o governo estadual? Olha, em relação às pesquisas eleitorais, sim, mas as tendências das pesquisas eleitorais, elas estavam mostrando isso, Sérgio, porque a pesquisa eleitoral, ela é um retrato só da realidade, ela não tem um filme, entendeu? Imagina assim, você tira uma foto de um evento, mas você não consegue capturar todo o contexto que está por trás daquela foto. O que a pesquisa eleitoral mostra é uma tendência. E a gente via, nas últimas pesquisas, por exemplo, uma tendência de queda da Dilma Rousseff. Você tinha um grande eleitorado indeciso para o Senado, entendeu? No Rio de Janeiro também você tinha um grande eleitorado indeciso. Você tinha, por exemplo, Antony Garotinho, que saiu do jogo. Os votos do Garotinho devem ter ido para vários deles, né? Ninguém deve ter herdado a maioria dos votos. E também, você pega o candidato do PSC que está liderando lá, um ex-juiz, ele é um outsider e tem um apoio do Bolsonaro, né? Você pega, Rio de Janeiro deu muitos votos para Bolsonaro. Então, eu acredito que aí também há a força de Bolsonaro, entendeu? Como um catalisador de votos, entende? E em Minas Gerais, Carlos Oliveira, onde também tivemos um nome novo até no partido. Pois é, em Minas também, eu acredito que no final das contas, o eleitor começou a tomar uma decisão para uma mudança, né? O governo atual foi muito mal avaliado, Anastasia, o ex-governador, e também acabou sendo mal avaliado. E aí, eu acho que no finalzinho da campanha, e sobretudo a utilização das redes sociais e o fenômeno do Bolsonaro também, essa ideia de novidade acabou proporcionando essa virada, entende? Isso é possível, porque assim, nos últimos dias, a maioria do eleitor no mundo inteiro, ele costuma decidir os votos nos últimos 5, 3 dias, né? Existe um eleitorado que é cristalizado, mas ele já estava definido. Aí o que pode mudar um resultado é exatamente esse que estava assim, na possibilidade de trocar o voto ou ainda indeciso, entende, Sérgio? E para finalizarmos, Carlos, a eleição aqui no DF, temos um segundo turno com Ibanez e Hollenberg. Qual análise você faz do eleitorado? Olha, no Distrito Federal, eu acho que é um eleitorado muito sui generis, viu, Sérgio? Ibanez é um outsider também, mas se você for pensar, por exemplo, os moradores do Distrito Federal elegeram uma Leila, né, que é PSB para o Senado, aí jogadora de vôlei. Elegeram Isalci, que é do PSDB, e pode vir a ser um aliado, por exemplo, do Ibanez, entende? Mas é muito difícil você entender o comportamento do eleitor aqui no Distrito Federal. Eu não acredito que seja por causa de novidade. Eu acho que o discurso do Ibanez é um discurso mais simples de ser entendido, entende? Ele conseguiu comunicar com a maioria da população. E ele toca em um assunto que é muito caro para os moradores do DF, que é a questão de regularização e da ação da AGFIS, que é uma agência de fiscalização, entre ordenar o território aqui do Distrito Federal. Então, isso acaba sendo uma pauta muito cara. Rodrigo Hollenberg, eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de expressar as ideias dele com clareza, e ele fez um governo de austeridade, né? Normalmente, governos de autoridade, de austeridade, melhor dizendo, eles não conseguem conquistar muito o eleitorado, eles conquistam mais a rejeição, porque o eleitor ele é muito imediatista, né? Então, quem consegue, pelo menos no discurso, responder a uma ansiedade imediata do eleitor, quando ele faz um cálculo mental de ganhos e perdas, ele acaba optando por aquele que ele acha que pode trazer mais ganhos para ele no curto prazo, entende? Algum palpite para o segundo turno aqui no DF? Olha, eu acho que vou deixar para os eleitores, viu? Porque eu tenho medo de poder induzir quem está nos ouvindo para algum caminho. E essa não seria a minha vontade, viu, como analista. Eu tenho minhas preferências, obviamente, mas vamos deixar ela só para mim mesmo. Está certo. Eu quero agradecer a participação do cientista político especializado em comportamento político, doutorando em ciência política pelo Instituto de Ciência da Universidade de Brasília, o Dr. Carlos Oliveira, participando conosco aqui hoje, fazendo um balanço das eleições nesse primeiro turno e voltará também no segundo turno. Já fica o convite feito, doutor Carlos. Muito obrigado. Será um prazer, agradeço a oportunidade. 9:02, vamos para o intervalo. Na volta você confere o quadro Palavra da Semana. Hoje vamos falar sobre o termo eminente com o professor Elias Santana. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.